temos problemas de violência dentro da escola ou não? É algo fora? Nem tanto, nem tanto. Mas problemas comportamentais a gente tem. Tem, temos sim. É, a gente vê, inclusive, até a gente conversa muito isso, a mídia, né? Como mostram a violência uma coisa corriqueira. A novela, né? A coisa normal, parece, é, né? É, como uma briga, como o povo gosta, como acha lindo isso, né? E isso acaba repetindo na escola, influencia os alunos. Então, alguma vez aparece, sim, alguma briga, que é horrível, né? Escola não é o lugar disso. É, conversando, a gente entende. Eu acho que a educação se faz com diálogo e exemplo. E a gente também vê que temos muitas famílias desestruturadas, onde esse exemplo não acontece. Então, como você quer exigir do aluno uma postura, se em casa ele não tem? Por outro lado, também os pais trabalham o dia todo, não veem que o aluno saiu tarde, não vê que o aluno, que o filho, no caso, né, que ele está andando em más companhias. Então, é muito complexo. O assunto é bem mais complexo, né? A solução, né? É difícil, sim. A solução? É difícil. A gente tem que buscar, né? Não podemos desanimar. A gente tem que ter. A gente vê muito falar de problemas comportamentais e às vezes eu vejo os professores falam que são dos pais, porque os pais transferem a responsabilidade para a escola. Como é que ponto você vê disso daí, Valéria? O que você pode falar? Novamente eu falo, parceria, escola, família. Falta, né? Falta muito. Falta esse compromisso de alguns pais, né? Que relegam mesmo, que deixam a responsabilidade. Você chama alguns pais na escola, mas eu não dou conta, ele não me obedece. Agora, se ele não obedece os pais, que geralmente tem o quê? 2, 3 filhos, como é que uma professora vai dar conta de 40, 50 alunos trancados numa sala de aula? E como é que no passado esse professor dava conta? Por que que mudou? Porque as regras eram mais severas. Em casa, né? Em casa não tinha. Em casa e na escola também, né? Os pais eram mais severos, bastava o pai olhar para o filho. Hoje os pais são mais permissivos. Não digo que a gente tenha que voltar a essa época de regredir, né? Para que os pais batam. Sou contra a violência, contra bater em filhos. Nunca bati nas minhas filhas, né? E eu acho que a educação, exemplo e diálogo. Conversando, a gente chega lá. Falta isso. A conversa. Não sei se falta tempo para conversa, mas o que falta é isso. E limite. É o não na hora certa. Não e não. É o medo de traumatizar filho, né? Com o não. O não tem que ser falado. O limite tem que existir. Não pode dar tudo que o filho quer. E nem deixar tudo. Então tem que ter um não na hora certa. Carinho tem que dar pro filho o tempo todo. Mas o limite é importante.